this sabe quem? Aham, 4-4. Vida. Ó. Equilíbrio, jogo é a fase. Disciplina em primeiro. Intenções são mentirosas. Disso o inferno tá cheio. Eu sou irrefreável mesmo. Sabe o que significa? Que ninguém mais me controla nessa nem em outra vida. Deus escreve em linha torta pra ver se nós anda certo. Tropeços são necessários pra ver se ameniza o ego. Não é o que o mercado pede, mas eu sinto que entrego. Peças parecidas, um único tabuleiro. Talento por talento, aí tem vários. Ninguém anda descalço mesmo quando o calo aperta. Esforço e resultado é o final feliz que a gente espera. Mas nem sempre quem se esforça no final ganha moeda. Fazer o que faz sentido te conforta, então seja mais você. Qualquer dia, qualquer hora, nós se tromba. Fazer o que faz sentido te conforta, então seja mais você. Qualquer dia, qualquer hora, nós se tromba. Fazer o que faz sentido te conforta, seja mais você. Qualquer hora nós se tromba. Fazer o que faz sentido te conforta, então seja mais você. Justiça é igual mulher bonita, se atrasa, mas não falha. Mal agradecida, nunca pela vida grata. Sem crise de 30 igual vinho, melhor que antes. Sem me apertar em espaço pra parecer relevante. Um oceano de palavras pra viver verões secretos de um amor inseguro. Amor, você me viu com raiva, mas sempre virou as costas quando eu quis te mostrar a beleza do mundo. É que eu te amo, mas me escolho. Eu te amo, mas me escolho eu. Te amo, mas me escolho eu. Te amo, mas me escolho eu. Te amo, mas me escolho. É que eu te amo, mas me escolho. Eu te amo, mas me escolho eu. Te amo, mas me escolho bem. Eu te amo, mas me escolho. Eu te amo, mas me escolho bem.